Yeah. Aí. Indestrutível, pique Logan Wolverine, nível hard, extreme, cartel sublime. Não essas puta de vitrine, eles não jogam no meu time. Quando me vê logo se oprime, os MC da banda cine. Claro que tu não vê crime ali, nem que tu ensine. Eu vi minhas linhas e deprime. Rebobine, hoje tô pique Zinedine. Dominando a meiuca, das canetas nesse otário. Depois dou cheiro na nuca. Sou especialista em sinuca, Rui Chapéu, ops, Bercartel, topadão de Seroquel. Homem bomba Palestina, explodindo Israel. Te arromba com essa rima, sem cuspir nem passa gel. Cartel cruel, muda o plantel. Ficou essência, vivência, Bradley Noel. A competência, a excelência, a alma sou rebel. A violência, sem clemência, de Tia Quilidel. O time tá batido, olha pro meu lado, tu já vê que tá fudido. Não é nem avançado, o menor tá evoluído. E eu me sinto tão bem, os moleque tão bem. Não falta swing nesse beat, pique o tem. Deixa pro DJ que ele empilha as de 100. Sai da nossa frente, bucha, vai passar o trem. É o trem. Cuspi na cena, pisei sem pena. Depois eu ri igual uma hiena de Ipanema. Levei minha mina pra Viena. Em SP, bebi na Vila Madalena. Bê que é problema, Mion se trema. Doidão sem tema, nós faz cinema. Sem ter esquema, mente serena. Pisou na arena, é uma suprema. Fumando crema, não tem dilema. A consciência sempre plena, derrubando os teoremas. Plom, plom, veneno do rio, negou. É troca de tiro, brabo. Se tu falar fino, babou. Da primeira esquina, regou. O melo abusado, geral maquinado, já preparado e vingou. Só flow abusado, ó, o pesado, sai da frente, ó, gelou. Aí tu gelou. Zinedine Zidane. Não me dê vexame. Zinedine Zidane. Não me dê vexame. Vai suar como um clichê, eu sei, é natural, foi surreal. Cartel tem um lance que é espiritual. Foi assim, eu tava trampando sozinho, perdido, procurando rumo. Rolou a gig pra outra cidade, foi geral de van e os caras junto. Daquele dia em diante, eu já sabia que eu tinha encontrado o meu lugar. Muito mais do que eu ousei sonhar. Fazer vários shows lotado, gravar disco, viajar pro montão de lugar. Trabalhar sem parar, showbiz é mó loucura. Falso glamour, mó ego, babaquice. Larguei a banda que eu amava por burrice. Inclusive peço desculpas publicamente até aos meus sócios pela criancice. Aí galera, foi mal minha maluquice. Cartel é negócio de família, eu tô de volta ao lar. Sou soldado bom de tiro, meus irmãos me readmitiram pra atirar. Tra, o primeiro pente é só pra testar. O próximo é pra acertar, trouxa. Dark Side, direto do lado negro da força. Cartel é corpo, alma, espírito. Meu time, meu sangue, meu bonde, minha gangue. Bang, bang, MCs modificados. Classificados em laboratório, cartel notório, bastardos inglórios. Então, nosso plano de batalha será o da resistência à Apache. Nós seremos drástico com a concorrência. E através da nossa crueldade, eles saberão quem somos. Falarão a respeito de nós. Bastardos inglórios. Volta, volta. Ah, isso é mesmo necessário? Eu primo pelas aparências. Escalpele. Você é louco? O que você fez? Eu fiz um trato com seu general pela vida desse homem. Fizeram um trato, mas não dão nada pela vida dele. Precisam de você. Será fuzilado por isso? Não, eu acho que não. É mais provável que me repreendam, mas isso é comum pra mim. Sabe, isso eu não posso aceitar. Eu suponho que isso vale certas considerações. Eu vou te dar uma coisinha que você não poderá tirar.